Ai, doutor, meu coração tá doendo. Calma, meu amor. O doutor Brega chegou. Boa tarde, amado ouvinte. E quem fala com você é o Cipriano. Mas pode me chamar de Doutor Brega. E hoje, nesse domingo de Páscoa, 5 de abril, eu quero te lembrar que, mesmo quando a vida pesa demais, quando os dias parecem muito difíceis, sempre existe um espaço para a esperança e para o renascimento. A vida tem seus desafios, suas tempestades, e às vezes a gente se sente meio sozinho na hora de enfrentar tudo isso, né? Mas é justamente na força de continuar, de resistir, apesar de tudo, que a gente encontra coragem e luz. Independente da sua fé ou crença, meu amigo, minha amiga que me escuta agora, eu quero dizer que a Páscoa é sobre recomeço, sobre acreditar que sempre é possível florescer de novo. E para abrir esse momento com emoção, nossa primeira música de hoje é um clássico que fala de humanidade e amor, que fala sobre um dos personagens mais revolucionários da história. E para cantar essa canção para vocês, eu vou chamar Antônio Marcos. Aumenta o som e deixa essa música tocar e a esperança entrar no seu coração. Tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Reis e rainhas que esse mundo viu, todo povo sempre dirigiu, caminhando em busca de uma luz sob o símbolo de sua cruz. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que

Verônica, me sinto tão só. Meus comedores de bacalhau e chocolate, vocês estão bom? Espero que estejam. E aproveitando a Páscoa do jeito certo, que é o que importa. E nós abrimos esse bloco com o homem de Nazaré, Antônio Marcos. Em seguida, essa aqui foi para abalar as estruturas e arrebentar o seu coraçãozinho. Eu nunca mais vou te esquecer, na voz do Altemar Dutra. E que voz, hein, amigos? E encerrando esse bloco, Verônica, com Maurício Reis. Nome bonito, né? Se eu tivesse uma filha, com certeza seria Verônica. E lembrando, todo domingo, das 17 às 18 horas, a gente se encontra aqui na Rádio Fred FM. Faça chuva ou faça sol, sempre com som que te acompanha. Reprise toda sexta, das 20 às 21 horas. Esse é o Doutor Brega. sempre levando o melhor do romantismo pro final da sua tarde. E agora com vocês, Aguinaldo Timóteo. Seu retrato, eu não me contive, logo comecei a chorar. Ai, ai, que tristeza danada, que saudade imensa essa sua ausência me dá. Peguei o meu telefone, não tive coragem de telefonar para você. Jurei por Deus te esquecer, mas querer não é poder. O sono saiu correndo, meu nervo abalado, minha casa não me cabia. Meu coração sofrendo, minha saudade crescia. Vem me aquecer, eu te darei o céu. Viver sem você, eu te amo, te amo, te amo. Vem para ficar, eu te darei o infinito. O amor é lindo e não deve morrer. Vem para ficar comigo. Eu te amo, te amo, te amo. Vem para ficar, eu te darei o infinito. O amor é lindo e não deve morrer. Vem para ficar comigo. Você está ouvindo o Doutor Brega, o programa dos corações apaixonados. Quem é você? Que de repente apareceu na minha vida, fazendo renascer a ilusão perdida, que há tanto tempo adormeceu dentro de mim. Quem é você? Será meu pecado? E se eu estou amando certo ou errado?

se vá. O seu ciúme é o culpado desta minha desventura. Não se vá. Mais um bloco muito apaixonado do Doutor Brega, meus amigos. E vocês acabaram de ouvir Tristeza Danada com Agnaldo Timóteo. Tá triste, bonitão? Fica triste, não? A Cheirosa também tá doida pra te mandar um zap pedindo pra voltar. É só questão de tempo, pode acreditar. Em seguida, vocês ouviram mais uma interpretação avassaladora do Pequeno Gigante da Canção. Quem é você? Com Nelson Ned. E para encerrar esse bloco, um super clássico. Não se vá. Com Jane e Erondi. Um dos grandes hinos dos karaokês de todo o Brasil. Impossível não se emocionar e sair cantando junto, né, amado ouvinte? E aqui vai um provérbio do Dr. Brega para vocês refletirem nesse domingo. Se a vida lhe der limões, faz uma limonada, joga uns cubos de gelo, chama a vizinha e dança com ela, porque ela também deve gostar de um bregão raiz igual você. E agora, meus amigos, com vocês, Fernando Mendes, para continuar aquecendo esse coração apaixonado. Aumenta o som, você está no Doutor Brega. Sua janela, a menina dos olhos tão lindos estava tão triste. Em seus lábios jamais consegui um sorriso encontrar. Foi por isso que um dia com ela eu fui conversar. Sua alegria, de quando eu falava com ela, porque eu era a luz dos seus olhos, seu mundo, seus passos, o seu céu, seu mar. Falou-me da sua alegria, de quando eu falava.

deixou e quis viver aqui comigo. Tive a minha culpa, também tive o meu castigo. Fiquei não sabendo que ela também me deixou. Agora estou passando tudo que você passou. Se pelo meu erro tenho muito que pagar, não vamos deixar essa amizade acabar. Pode deixar, ela também vai chorar na sua vida. É. Pode deixar, ela também vai chorar na sua vida. Que era um florista.

O senhor gosta de mulher decidida? Gosto sim. Mulher decidida é coisa bonita. Pois eu decidi que eu quero o senhor todinho pra mim. Por que você não vem me dar um beijo? Ai, menina, eu sou tímido. É muita responsabilidade pra um homem só. Chama o próximo bloco que o Dr. Brega tá passando mal. Silêncio fez você chorar. Quero dizer também que mesmo distante eu não deixei de amar. Sei que você anda triste, pois não sabe se existe amor dentro de mim. Sei que você está sofrendo, nosso amor vai morrendo, mas tem que ser assim. Sei, você deve estar zangada, sofre sozinha tão calada. Pensei nessa canção dizer seu nome. Quero dizer que ainda te amo, pois eu te amo, eu ainda te amo, pois eu te amo, eu ainda te amo. Você deve estar zangada, sofre sozinha tão calada. Pensei nessa canção dizer seu nome. Quero dizer que ainda te amo, pois eu te amo, eu ainda te amo. A dor, uma tristeza imensa tomou o lugar do amor. Minha vida perdeu o sentido, virando nada ou quase nada. Você se foi sem me dizer adeus. Eu tenho saudade das coisas de amor que você falou. Venha me dar seu carinho, preciso do seu amor. Minha vida perdeu o sentido, virando nada ou quase nada. Você se foi sem me dizer adeus. Eu não consigo entender a razão de perder seu amor de repente. Tudo em torno de mim faz crescer a saudade e lembrar de você. Minha vida perdeu o sentido, virando nada ou quase nada. Você se foi sem me dizer adeus. Eu tenho saudade das coisas de amor que você falou. Do seu amor, minha vida perdeu o sentido, virando nada ou quase nada. Você se foi sem me dizer adeus. Eu não consigo entender a razão de perder seu amor de repente. Tudo em torno de mim faz crescer a saudade e lembrar de você. Minha vida perdeu o sentido, virando nada ou quase nada. Você se foi sem me dizer adeus. Você se foi sem me dizer adeus. E vocês acabaram de conferir Eu Ainda Te Amo, com Odair José. E para encerrar esse bloco, Sem Me Dizer Adeus, com Reginaldo Rossi. O Rossi não quer dizer adeus, e eu também não, mas infelizmente tudo tem um fim. E tudo que tem fim traz sempre um novo começo. Domingo que vem, faça chuva ou faça sol, estaremos aqui novamente. Porque o consultório do amor não pode parar. A partir de terça-feira, esse programa estará disponível no Mixcloud e no Internet Archive. Os links estarão no Instagram do Dr. Brega. Então segue lá, @doutorbrega. Aproveita e segue também o Instagram da rádio, @radiofredfm. Lembrando, Fred com dois Ds e Y no final. Se você quiser colaborar com o programa, ajudar a gente a continuar levando o Bregão Raiz, o número do chapéu do Dr. Brega é 11 9 5930 8099. Repetindo, 11 9 5930 8099. Pelo mesmo número, você também pode pedir música, mandar oferecimento especial e fazer sua história tocar aqui no Consultório do Amor. É o número do Zap do Brega. Conto com a sua participação, hein? E eu espero que o seu domingo de Páscoa tenha sido maravilhoso. Que você e a Cheirosa tenham se deliciado com muito chocolate. O chocolate afrodisíaco do Consultório do Amor. Um grande abraço do Dr. Brega. Até domingo que vem. E obrigado por me fazer companhia. Vocês são demais. Valeu!